Antena Web. Especial Informação. Boa noite. Eles são os novos vencedores do Festival Eurovisão da Canção. Pela primeira vez na história, o Azerbaijão venceu, pela voz de Eldar e Nika, a edição do Festival Eurovisão da Canção, neste caso a edição 2011, realizada em Düsseldorf. E tudo isto porque no ano passado foi a Alemanha, com Lena, que venceu. Lena, que aliás também participou nesta 56ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Mas hoje, à noite, foi de Eldar e Nika que venceram este festival pela primeira vez na sua história. O tema que apresentaram chama-se Running Scared e encantou público e júri. Está assim encontrado o 56º vencedor de um Festival Eurovisão da Canção. Na próxima edição, 2012, vamos ter num novo país a 57ª edição deste festival. O festival que reúne todos os países associados à European Broadcasting Union. E nesta edição foram 43 ao todo. Vamos ouvir na íntegra o tema que estamos a ouvir de fundo. A versão que ouvimos de fundo é a gravada em estúdio, mas vamos ouvir a versão ao vivo desta noite. A dupla Eldar e Nicker, que atuaram então em Düsseldorf, na Alemanha. São eles os novos vencedores do Festival Eurovisão da Canção. É para eles que vão as nossas felicitações. São eles que hoje estão de parabéns, arrecadaram o troféu ineditamente para o Azerbaijão. É a primeira vez que este país, que este jovem país, consegue arrecadar este título. Azerbaijão com Eldar e Nika, o tema Running Scared. Antena Web. Especial Informação.